Nunca me esqueço de um dia com um colega meu. Parênteses, olha que engraçado. Eu não me recordo quem foi a figura que fez isso comigo, mas me recordo perfeitamente do momento e das palavras. Acabávamos de nos cruzar em um evento e, cordialmente, lhe estendi a mão e disse: "Olá, tudo bem?" E com um sorriso no rosto ele me respondeu: "Não, e você?" Confesso que a resposta inusitada, com um semblante sorridente, destruiu todos os meus conceitos de relações sociais até o ponto de, anos depois, eu estar aqui, fazendo um podcast sobre o tema. Existe uma frase de Mário Quintana muito bacana: "Sempre me senti isolado nessas reuniões sociais. O excesso de gente impede de ver as pessoas." O excesso de "Oi, tudo bem sim, e você?" também nos impede de ver e ser pessoas. E as convenções sociais, como bem define Stanislavski, servem para aqueles que não sabem exprimir respeito por si mesmos e apelam às etiquetas. Calma, não é tão catastrófico quanto dei a entender com estas poucas linhas. O fato é que respostas automáticas nos colocam num modo de vida automático, acostumando-nos de tal forma a acordar todo dia no mesmo horário, pentear o cabelo da mesma forma, escovar os dentes sempre com a mesma mão, tomar meia xícara de café e um pão francês, entrar no trabalho, sair do trabalho, tomar banho, ver um episódio de Friends na Netflix para espairecer um pouco e dormir de manhã e recomeçar tudo de novo. Novo? Ou eu diria o mesmo renovado? A questão não é mudar o seu dia drasticamente para sair das rotinas e das convenções sociais, mas voltar o olhar a si mesmo e perceber a humanidade e a dignidade que você tem dentro de você. E então você também perceberá por consequência no outro também. No ambiente, ao ser abordado com "bom dia, tudo bem?", você pode responder com "tudo sim, e você?", desde que você tenha plena certeza de que está ou não está tudo bem com você. Este simples voltar a si mesmo abre um leque para dois temas gigantescos da nossa vida: a humildade de reconhecer as próprias fraquezas e saber quando elas podem ser expostas, e as verdades que o tempo todo nos dizemos para nós mesmos. Verdades estas que às vezes podem ser mentiras. Aliás, quais são as verdades que você diz para você todo dia? Você se elogia tanto quanto elogia os demais? Você acredita nos seus potenciais como acredita naquele artista famoso que acompanha pelo Instagram? Desafio você a acordar amanhã, escovar os dentes com a outra mão, olhar no espelho e dizer: "Bom dia, tudo bem com você?" E aí, cara, responde sinceramente. Sem amor, não poderíamos sobreviver. Os seres humanos são criaturas sociais e sentir-se valorizado pelos outros é a própria base da vida em comunidade, dizia Dalai Lama. Uma boa semana para vocês. Just breathe, it's okay to be exactly as you are.